Se não conhece, faz sentido. Eu sou o rolo compressor em favor do povo oprimido. Eu sou o rolo que amassa o opressor do meu povo. Eu passo e o amasso de novo e de novo, com a palavra que o liberta através da porta aberta, passando por mentes sábias transmitidas com alguma lábia que os ajuda a se defender da Babilônia, Larápia. Tu faz apostas, ganha, não pagam, cobra as respostas, eles vazam. No negócio que eu dirijo, parto pro litígio, pro quebra-ossos, por meu advogado que cobra ou com algum bom pé de cabra. I came to bring the pain, hardcore for the brain. Let's go inside my astral plane. I came to bring the pain, hardcore for the brain. Let's go inside my astral plane. I came to bring the pain, hardcore for the brain. Let's go inside my astral plane. I came to bring the pain, hardcore for the brain. Let's go inside my astral plane. Nós temos os nossos martelos, soldas, furadeiras, foices, cachorros nada dóceis, alicates, facas retráteis. Se te retratares nos tribunais, sairás de maneiras mais fáceis. Porque só jogo limpo, filhote, tão limpo quanto mantenho o meu serrote. Cê entendeu a mensagem? Você quer dançar comigo? Tu quer massagem? Então abre passagem, amigo. Dias melhores virão, dias piores também. Tempestades passarão e passarão, e outras vem que vem. I came to bring the pain, hardcore for the brain. Let's go inside my astral plane. I came to bring the pain, hardcore for the brain. Let's go inside my astral plane. I came to bring the pain, hardcore for the brain. Let's go inside my astral plane. I came to bring the pain, hardcore for the brain. Let's go inside my astral plane. Sinto muito, ouvi groselha, não dá. Os ricos de rimas pobres, meu amigo, eu mando andar. 16 ondas de boxe, os versos em cada mão. Direto, cruzado e upper, o oponente tá no chão. O nego espera que meus versos fujam do que nego espera. Velha guarda, golden era, no ouvido da galera. Me amam abertamente, me odeiam discretamente. Dizem que é espiritual, o outro diz que é da mente. Música te faz pensar enquanto tá enchendo a pista. Nada melhor que rimar enquanto já administra. Nasce prata dos 70, sou o ouro dos 90. Diamante do século 20, brilha e representa. I came to bring the pain, hardcore for the brain. Let's go inside my astral plane. I came to bring the pain, hardcore for the brain. Let's go inside my astral plane. I came to bring the pain, hardcore for the brain. Let's go inside my astral plane. I came to bring the pain, hardcore for the brain. Let's go inside my astral plane.